Fala conosco, Deus, em nome de Jesus, Pai. Fala com a tua igreja. Se você deseja que Deus fale com você, põe a mão no teu coração e pede para Ele. Fala comigo, Espírito Santo de Deus. Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. Nos ensina algo teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podemos sentar. Aleluia. Tiago vai ficar aqui em cima comigo, passando um pouquinho de calor. E eu vou pedir para os irmãos baixarem aquele ventilador ali, para não voar minhas anotações. Eu tenho muita alegria no meu coração em compartilhar a palavra do Senhor com a igreja. O pastor Paulo está em viagem. E eu tenho a tarefa nessa noite de ministrar a palavra. O tamanho da minha alegria é o mesmo tamanho do meu pavor. Mas fiquem tranquilos. Antes, enquanto orávamos, Deus disse: filho, fica calmo que eu estou contigo. Então vai dar tudo certo, irmãos. Não se preocupe. Eu creio que o mesmo Espírito que fala através da vida do pastor Paulo, fala através da minha. Existe uma pequena diferença de uns 20 anos de caminhada entre eu e ele. Mas o Espírito Santo é o mesmo. Amém? Então, abre teu coração. Vamos abrir a palavra no livro de Gênesis, capítulo 4. E não se importe tanto com calor, irmão. Se você estivesse em qualquer outro lugar, não seria tão bom como aqui. E eu te garanto que aqui em cima está quente. E eu sei que aí também está. Eu estava num almoço de família no dia 25 de dezembro agora, com tios meus que não conhecem a Jesus. Eu tenho tios que conhecem o Senhor, eu tenho tios que não conhecem. E sabe aquele tio que tu é meio distante, tu quer puxar um assunto, tu quer puxar uma conversa? Estava sentado na casa da minha avó, ele estava lá e eu disse: tio, que calorão, né? E ele me olhou e disse: filho, o tio não reclama do calor, porque é Deus quem decide a temperatura. Eu fiquei quieto e disse: é verdade, tio. Não, o tio aprendeu a não reclamar. Ele tem uma pastelaria, ele diz que ele fica prestando atenção, as pessoas vão lá. E se está quente, reclamam: que calorão. Se está chovendo, reclamam: que chuva. Se está frio, reclamam: que frio. O tio aprendeu a não reclamar. Eu fiquei quietinho e não conversei com ele. Não levei o assunto adiante. Mas tirei uma lição. Está quente, irmão, está. Mas vamos ser ministrados da mesma forma. Amém? Vamos abrir a palavra no livro de Gênesis, capítulo 4. Do verso 1 em diante. A história de Abel e Caim. Gênesis, capítulo 4, versículo 1 em diante. Primeiro livro da Bíblia, bem no começo. Capítulo 4, verso 1. Diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta para o Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Até aqui. Irmãos, esse é o início da criação de Deus. Deus criou Adão e Eva. E aqui é o relato do primeiro filho de Adão e Eva. O texto começa dizendo: coabitou o homem com Eva. Quando nós somos crianças, os nossos pais procuram palavras bonitas para falarem sobre sexo com a gente. Aqueles pais que falam, aqueles pais que têm coragem de conversar com os filhos sobre isso. E nós, como igreja, somos muito educados e também procuramos palavras bonitas para falar de um assunto tão lindo. O texto começa dizendo que o homem coabitou com a mulher. O que que você interpreta ouvindo isso? O que que vem no teu coração? O homem teve relação sexual com a mulher. Isto. A palavra coabitou, ela significa conhecer intimamente. Quando um homem tem uma relação sexual com uma mulher, ele está conhecendo ela intimamente. Ele está conhecendo o íntimo de outra pessoa. E nós, como igreja, cremos em uma vida sexual plena e abençoada por Deus. O Adão, ele não coabitou, ele não teve relação sexual com qualquer pessoa. Ele coabitou com a mulher que Deus havia dado para ele. Ele conheceu intimamente a mulher que Deus havia entregue a ele. Ele amou aquela mulher. Quando nós somos jovens, esse é um assunto que mexe muito com a gente. E depois, com o passar do tempo, ele mexe da mesma forma. Porém, nós já temos domínio sobre nossas reações. Se você quer trazer uma mensagem na Mover Jovem ou no Mover Mais, que vai prender a atenção do povo, pode falar um pouco sobre sexualidade. Se nós, como igreja, não falarmos sobre sexualidade, pessoas falarão. Se eu, como pai, eu tenho um desafio enorme pela frente. Minha esposa está grávida da minha filha, que se chamará Isabela. E eu já aviso que eu sou um pai ciumento. Eu nem sei se eu sou, mas eu sei que isso aí já põe respeito. Tu dizer que tu é brabo, que tu é ciumento, tu já põe um certo respeito. E eu vou ter que falar com a Isabela sobre sexualidade, sobre a pureza do ato sexual. Nós aprendemos que a sexualidade, ela é algo sujo, é algo nojento, é algo pecaminoso ao extremo. Toda vez que eu ouvia a palavra sexo, eu associava ela a pecado. E depois que eu me converti, e que eu me casei e eu experimentei, existe algo de Deus nesse negócio. Deus foi Deus que criou a sexualidade. E o fruto de uma sexualidade sadia, o fruto de uma vida sexual plena, que ela é realizada dentro de um matrimônio, a vida sexual feita em um casamento, dentro da vontade de Deus. Deus, além de criar o sexo, Ele criou parâmetros, Ele criou regras, Ele criou orientações, Ele deixou na sua palavra ensinos de como nós podemos desfrutar. E as pessoas que têm um casamento e temem ao Senhor, sabe como é lindo esse momento de intimidade de um casal. E o fruto disso tudo, irmãos, não se escandalize comigo, mas eu lembro da noite de núpcias, várias vezes, eu lembro que tinha a presença de Deus naquele quarto, eu lembro que tinha a bênção de Deus sobre minha vida, eu lembro que os ensinos que o sexo era sujo caíram por terra, quando Deus me abençoou para viver algo dentro da vontade dEle. O fruto de uma vida sexual sadia, de uma vida sexual plena, são filhos. O fruto do amor de um homem e de uma mulher, que desfrutam da bênção de Deus, são filhos. E com Adão e Eva não foi diferente. A partir do momento que Adão conheceu Eva intimamente, a partir do momento que ele teve relação com ela, ela engravidou e deu à luz a um filho. Esse filho se chamou Caim. E esse é o primeiro filho. O Caim foi a primeira pessoa gerada no ventre de uma mulher. Antes de Caim, Adão e Eva foram criados por Deus de forma sobrenatural. Adão foi criado da terra, Eva foi a costela, e tem toda uma simbologia por trás disso. Mas o primeiro homem gerado no ventre de uma mulher foi Caim. A primeira pessoa que foi fruto desse amor, dessa plenitude, dessa pureza, foi Caim. E Caim também foi o primeiro homicida também foi o primeiro assassino que a terra viu. O fruto do amor de Adão e Eva foi Caim, depois Abel e depois muitos outros. A palavra Caim, eu fui pesquisar, ela tem muitos significados. Eu fiquei mais confuso no final da minha pesquisa do que antes. Mas ela significa lança, significa homem que trabalha com metal, vem do hebraico. Teólogos dizem que não, que significa adquirir. E a maioria dos teólogos chegam na conclusão que a palavra Caim significa adquirir, ganhei, conquistei. Eva adquiriu da parte de Deus a um filho. Ela recebeu, ela ganhou, ela conquistou da parte de Deus a um filho, que se chamou Caim. Abel significa sopro, algo frágil. Ela também ganhou da parte de Deus um outro filho, que se chamou Abel. Caim era um homem que trabalhava, era um lavrador. A imagem de um lavrador, quando eu estava lendo, me veio uma imagem. A imagem de um homem forte. A imagem de um homem musculoso. Um homem acostumado a trabalhar no pesado. Eu e minha esposa nos mudamos nesse ano que passou. E na minha mudança, algo muito interessante aconteceu. Eu pedi ajuda para alguns irmãos aqui da igreja. E muitos homens foram lá me ajudar. E um deles, um rapaz muito forte. Então estávamos lá trabalhando e descendo e subindo e descendo e subindo. E ele já está me olhando e rindo. E de repente eu estou subindo no meu apartamento. E vem um rapaz aqui da igreja com fogão no braço. Bem tranquilo, sorrindo, descendo as escadas. Irmão, deixa eu te ajudar. Não precisa. Então esse irmão, de forma muito tranquila, carregava o fogão. Para onde que vai o fogão? Quando eu imagino um lavrador, um homem que trabalha no campo, um homem que trabalha no pesado, eu imagino um homem tipo esse irmão que carregou meu fogão. Um homem forte, um homem acostumado a pegar o machado, a pegar a pá, a pegar no pesado. Eu tentei arrumar o jardim lá de casa, irmãos. Peguei na enxada e trabalhei mais ou menos 2 horas na enxada. Fiz bolha na mão e não produzi nada. O terreno continuou quase do mesmo jeito que estava antes. Um lavrador, depois um irmão aqui da igreja me abençoou, me deu o jardim. 2 rapazes foram lá e de uma forma tranquila, capinaram tudo, tiraram o entulho, carregaram e num dia eles arrumaram o meu terreno. Acho que numa meia tarde eles aplainaram tudo. Um lavrador, ele é um homem que ele tem características fortes. Assim era Caim. Um lavrador, nos dias de hoje, também pode ser comparado com um homem empresário. Um homem que tem visão, um homem que progride. Um homem que planta, um homem que rega, um homem que cuida, um homem que investe. Para mim poder plantar algo, eu preciso comprar sementes, eu preciso investir. E eu preciso cuidar daquilo. Irmãos aqui da igreja que são empresários, precisam ter visão de empresário. Tem irmãos, cada um é usado numa área. Tem irmãos que administram com facilidade. Tem irmãos que têm uma visão global das coisas. Assim eu imagino Caim. Outro dia, uma irmã aqui da igreja falou para um irmão: ah, eu acho que deveria voltar as fraldas de pano. E esse irmão, ele é um lavrador. Ele é um irmão com uma visão global. E ele disse para essa irmã: não, sai mais caro no final das contas. Não, mas ecologicamente, a fralda de pano, ela é mais correta. E o irmão disse: tu já pensou quanta água vai se precisar para lavar as fraldas de pano? E tu já pensou que essa água que vai ser usada para lavar a fralda vai ter que ser tratada de novo para poder ser reutilizada? Tu viu que é pior, ecologicamente pior usar a fralda de pano. O que precisa é de fraldas biodegradáveis que a própria natureza absorva. Irmãos, nunca que eu ia imaginar em fralda biodegradável. Mas o irmão, ele é um lavrador, ele é um irmão que ele vai sempre ter uma visão global. Ele sempre tem uma visão ampla. Assim era Caim. Um homem com uma visão grande. Um homem que conseguia olhar o todo. O irmão do Caim era pastor de ovelha. O Abel. O que que você imagina quando fala em pastor de ovelhas? Um homem calmo, tranquilo, pacato, que fala baixinho e que cuida das ovelhas. Isso é, parte disso é certo, parte disso é errado. Mas um pastor de ovelhas precisa sim ser um homem extremamente paciente, ser um homem calmo. Quem aqui já trabalhou de porteiro, quem já trabalhou de segurança, eu fico olhando seguranças de prédio, precisam ser homens calmos. Não ponha um homem agitado numa portaria de um apartamento. Ele vai enlouquecer atrás daquele balcão. Ele precisa ter uma certa paciência para ficar esperando até que alguém toque o interfone, para que ele abra o portão com tranquilidade. Um pastor de ovelha precisa ter paciência para ficar sentado no mesmo lugar, horas e horas olhando as ovelhas pastarem, olhando as ovelhas caminharem de um lado para o outro. Mas ele também precisa de muita coragem e determinação. Porque se vem um lobo, se vem um leão, se vem um urso, quem vai ter que lutar pela vida daquelas ovelhinhas vai ser o pastor. O pastor precisa também ser um homem com iniciativa. Também precisa ser um homem com cuidado, precisa ser um homem corajoso. Nunca bote um homem medroso para cuidar de algo. Porque quando ele for ameaçado, ele vai fugir e não vai cuidar. Nunca ponha um homem medroso a cuidar da sua casa quando você for viajar. Porque se alguém entrar na tua casa, ele vai se esconder no sótão, vai trancar tudo e vai dizer para a irmã dele: vai lá espiar o que está acontecendo. Isso é baseado em fatos reais. Mas o pastor de ovelha, ele também tem que ter características de alguém que cuida, alguém que zela, alguém que protege. E assim era o Abel. O Abel cuidou. Gente, que lição que eu tiro disso? Dois filhos, dois irmãos, extremamente diferentes. Duas pessoas que nasceram da mesma mulher, com características completamente diferentes. Meu irmão está aqui no culto me olhando. Meu irmão é completamente diferente de mim. Meu irmão é uma pessoa mais tímida, se eu pedir para ele levantar, ele fica vermelho. Ele tem traços de personalidade completamente diferente dos meus. Ele tem sonhos diferentes dos meus. Ele tem desejos diferentes dos meus. E os pais precisam ter sabedoria ao criarem os filhos, de que os filhos não são iguais. Irmãos, o que deu certo com o primeiro filho não é garantia de que vai dar certo com o segundo. As técnicas que você aprendeu com a Super Nani e aplicou numa criança não garantem que com o segundo vai dar tão certo. Hoje almocei na casa de uma família e o irmão disse: é, Vini, tudo que eu li nos livros sobre criar filhos é lindo e é romântico. E a criança precisa se adaptar à rotina da casa. E aí a criança acorda 3 horas da manhã e fica chorando, chorando, chorando. E o pai ou a mãe vai ter que levantar para cuidar daquela criança. E a casa acaba muitas vezes tendo que se adaptar também à realidade da criança. Pais, nossos filhos, eu garanto para vocês que são diferentes. Tem filhos de vocês que estão perto de mim. Eu tenho uma outra família que eu amo muito, que tem 2 homens na família. Eles têm 2 meninos, fortes, grandes e fortes. Esses 2 meninos têm temperamentos completamente diferentes. Completamente. Se nós não pedimos graça para Deus, para criar nossos filhos, nós vamos errar. Caim e Abel tinham personalidades distintas, corações diferentes, e precisavam de tratamentos diferentes. Precisavam de coisas diferentes. Se foi o tempo, e aí Caim ofertou ao Senhor. Irmãos, aonde diz antes desse texto na Bíblia? Qual é o outro texto que diz antes de Gênesis capítulo 4 sobre oferta? Aonde fala? Eu fiquei me perguntando, quem ensinou a Caim sobre oferta? Quem foi que discipulou Caim para o Caim entender que ele precisava ofertar a Deus? Quem foi que explicou para o Caim: Caim, você precisa ofertar ao Senhor? Quem foi que discipulou Caim? Se você achar, me procura no final do culto e me ajuda. parece que ao natural, no coração de Caim, vem um instinto celestial, vem um instinto natural, aonde ele entende que existe um Deus maior que ele, que é digno de receber louvor e adoração, que é digno de receber oferta, é digno de receber coisas que ele precisa entregar a Deus, ele precisa. Caim aprendeu sozinho, pelo que eu entendi, sozinho, que ele precisava ofertar, que ele precisava adorar a Deus com ofertas. E Caim fez isso. E toda vez que eu li esse texto, eu já lia cheio de preconceitos com Caim. A oferta de Caim, ela não agradou o coração de Deus. A oferta de Caim, ela foi rejeitada por Deus. Ah, que Caim bem pecador. Mas Caim ofertou. Mas Deus rejeitou a oferta do Caim. Imagina, que coisa ridícula, que vergonha. Deus rejeitar a oferta de alguém. Essa pessoa deve ser terrível. Essa pessoa deve ter coisas horríveis na vida dela. Mas Caim ofertou. Irmãos, quantas vezes Deus tem pedido a nós ofertas. E aí, quando falo oferta em igreja, se pensa em dinheiro. Meu Deus, essa aqui é uma daquelas igrejas que vai me pedir dinheiro. Não, não somos uma igreja que vai te pedir dinheiro. Mas somos uma igreja que vai te ensinar a entregar a Deus, a adorar a Deus, que vai te ensinar a te doar a Deus. O que que é oferta? Oferta é entregar algo. Oferta é dar algo. Eu só tenho dinheiro. Nós vivemos numa sociedade materialista. Nós temos a nossa mentalidade moldada por dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro. E isso está no nosso coração. Mas nós não servimos a um Deus materialista. E quando Deus pede uma oferta, muitas vezes Ele não está te pedindo dinheiro. Ele está pedindo coisas muito, muito, muito maiores do que dinheiro. Então Caim foi lá e ofertou. Caim pegou dos frutos, ele era um lavrador, ele trabalhava na terra, ele plantava, colhia. Ele foi lá, pegou aquilo que era fruto do trabalho dele, fruto do esforço dele. Ele foi lá, recolheu aquilo e entregou diante de Deus. E ofertou ao Senhor. E aí o Senhor rejeitou a oferta dele. Caim, por sua vez, era pastor de ovelhas. Pegou o melhor da sua criação, pegou as primícias, diz a palavra, pegou a gordura e foi lá e também ofertou a Deus. E aí Deus se agradou da oferta do Abel. Acho que eu falei Caim, né? Falei. Esquece, volta. Caim ofertou com os frutos e Deus rejeitou. Abel ofertou com a ovelha, com o melhor da sua criação e Deus se agradou. Qual será o critério de Deus para avaliar uma oferta? O que é que vai diferenciar? Não podia o Caim ofertar uma ovelha. Ele não trabalhava com ovelhas. Ele trabalhava com frutas, legumes, verduras, sei lá eu o que mais. Não podia o Abel ofertar frutas, porque ele não trabalhava com frutas. Os dois ofertaram, cada um dentro da sua realidade. Cada um ofertou com aquilo que trabalhava. Cada um ofertou com aquilo que tinha. Mas então Deus é injusto. Eu sabia que esse Deus dos crentes era injusto. Agora está provado. Não. Deus não é injusto. Deus, Ele é justo demais e preciso. O que é que diferenciou a oferta de Caim da oferta de Abel? Eu li um monte de coisa para preparar essa palavra. Um monte de coisa. E entre as coisas que eu li lá, é o sangue do cordeiro, que é uma simbologia a Jesus. Então o outro deveria ter ofertado uma fruta que sangrasse? Isso não existe. Não pode ser. E aí eu fui meditando, meditando e fui lendo. E aí eu entendi uma coisa. O que vai determinar a diferença entre o que eu estou fazendo é o meu coração. Irmãos, não tentem comprar a Deus. Isso está em alta, viu? Isso está acontecendo muito dentro das igrejas. Ah, vem aqui na igreja e dá o dízimo aqui na igreja e Deus vai te dar milagres na tua vida financeira. Ah, é verdade. Então eu vou ir lá e vou comprar o milagre. Isso não existe. Não existe negociata com Deus. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço, não se vende por dinheiro algum. Irmão, se tu vai algum dia na casa do Senhor e pensa, ah, eu vou dar um dinheiro aqui porque daí Deus vai me abençoar. Você já está com a motivação errada no seu coração. Não funciona assim. O Caim ofertou das frutas. O Abel ofertou do que tinha de melhor. Antigamente, existia desfile de mulheres, de miss, e quanto mais gorda fosse a mulher, mais bonita ela era. Isso antigamente, né? Quanto mais gorda, quanto mais forte, robusta, aí era linda. Mães dizem para os filhos, está gordo, está com saúde. Se está gordo é porque está bom. Essa mentalidade nós ouvimos muito. Hoje mudou, né? Hoje as meninas têm que ter 40 quilos e morrer de anorexia. Aí está bonita. Está com quase fratura exposta no, nas pernas, de tão fina, mas está linda. Isso também está errado. Mas a gordura, ela simbolizava algo bom, algo pleno. Se o animal estava gordo, o animal estava saudável. Meu sogro cria gado. Última vez que eu fui lá, ele tinha 8 cabeças de gado na fazenda. Ele compra uns gado, mas olha, uns bichinhos feios, magrelo, quase morrendo. E ele trata aqueles bichos, olha. Eu não sei se um dia ele não vai levar um desses bichos para casa, botar no sofá, de tanto que ele cuida. E esses bichos vão engordando, engordando. E quanto mais gordo, melhor. Ele mora 8 quilômetros do sítio, né? 8 ou 16, eu não, acho que é 8. 8 quilômetros do sítio. Ele vai todos os dias de motinho, da casa dele até o sítio, para alimentar os bichos. Para dar sal, para dar milho moído, para dar comida para os bichos. E quanto mais gordo fica, melhor. E eu sou testemunha de que isso é um fato. Aí nós vamos lá, ele faz um churrasco com os bichos e é bom. Eu garanto que a carne que ele tem lá é boa. O Abel ofertou a primícia, ofertou o que ele tinha primeiro e ofertou a gordura, ofertou o que tinha de melhor. A grande diferença da oferta de Caim para a oferta de Abel, ela não está no elemento. Se for para os dias de hoje, a diferença não é a quantidade de dinheiro investida na oferta. Eu dei 5 mil reais para a igreja para construir esse prédio. E aí eu começo a me achar que eu sou meio dono do prédio. Outro dia escutei uma mensagem, o pastor disse isso. Tem irmãos que fazem propósitos com Deus e pensam que compraram algo na igreja. E aquela cadeira é minha, porque fui eu que paguei. Quando fizemos a oferta da cadeira, eu ajudei. Então eu não fico de pé no culto se a igreja estiver lotada, porque eu estava lá quando ofertaram para as cadeiras. A cadeira é minha. Irmão, na casa de Deus, tudo é de Deus. E se você deu, você deu para Deus. E se um irmão precisar sentar, seja o primeiro a levantar e deixar o irmão sentar na tua cadeira. Nós precisamos entender que a motivação do nosso coração, ela determina a bênção sobre nós. O que determina se eu vou ser abençoado ou não, não é o valor, é como eu estou dando. A Bíblia chega a dizer que aquele que der, dê com alegria. Eu preciso ter prazer em ofertar. Eu vou falar algo aqui que não estava nos planos. Quando eu vim para a igreja, eu trabalhei um ano na secretaria. E uma das coisas que eu fiz aqui na igreja foi lançar os dízimos e as ofertas. Foi um dos meus primeiros trabalhos. E eu lançava alguns dízimos. E eu olhava valores ali. E eu pensava, ah Deus, um dia eu vou poder ofertar assim. Um dia eu vou poder dizimar assim. Porque eu olhava para o meu e eu achava muito pouco. Eu achava que o meu dízimo ele era pequeno. Eu achava que as minhas ofertas eram pequenas. E eu olhava o dízimo de irmãos e pensava, ah Deus, um dia eu vou ofertar assim. Com alegria. Eu quero ofertar. Eu quero. A igreja do mover precisa de dinheiro. Olha irmãos, que os irmãos que administram estão aí. Nossas contas estão em dia. O salário dos pastores está todo em dia. Nós não ganhamos comissão por pregação que fala sobre dízimo. O pastor que prega sobre dízimo ganha 10% a mais no final do mês, viu? Isso não existe aqui na igreja. Mas o pastor precisa pregar o que está aprendendo na palavra. E eu tenho aprendido a dar e dar com alegria. Às vezes eu estou aqui e os irmãos não me veem vindo aqui no, na caixinha. Porque eu já dei. Nós temos feito transferência. Nós já ofertamos, nós já demos o nosso dízimo, eu e minha esposa. E temos feito com alegria. E o Espírito Santo sonda o nosso coração. Eu posso mentir para a igreja inteira e dizer, eu adoro ao Senhor com minhas ofertas. E posso de fato fazer. E ainda assim estar em pecado. Caim não ofertou. Caim não adorou. Caim não entregou. E ainda assim, diz a palavra, que Deus não se agradou. Então, irmão, se tu está tentando negociar com Deus, entenda algo nessa noite. Deus deseja o teu coração. Deus deseja, sim, que tu seja um dizimista fiel, que tu seja um ofertante fiel, sim. O dízimo, ele está muito mais ligado à fé do que a finanças. Olha o texto que nós lemos no início do culto. A mulher que entregou para o profeta o único alimento que tinha, precisou muito mais de fé para crer que Deus ia multiplicar do que de dinheiro, até porque ela não tinha muito. Aliás, ela já não tinha mais quase nada. E nós falamos em dízimo e pensamos em dinheiro. Quando o princípio é de fé, eu oferto e eu entrego a Deus, porque eu creio que o Senhor vai multiplicar sobre mim. Porque eu creio que ainda que Ele não multiplique, Ele vai ser fiel, eu vou ser fiel a Ele. E eu tenho tentado viver princípios. Essa é a grande diferença de Caim e Abel. Deus falou pro Caim, Caim, por que que tu está assim irado? Por que que tu está triste? Eu acho que aqui foi o primeiro laço de depressão em um ser humano. O semblante do Caim. Quando Deus recusou a oferta, caiu. Ele ficou triste, ele ficou irado. E aí Deus pergunta para ele, por que que tu está assim? Não é certo que se tu procederes bem, irás bem? Tu serás aceito. O Caim ficou irado. O Caim ficou triste. O Caim ficou depressivo. Porque o Caim foi rejeitado. Irmãos, um dos grandes motivos de problemas familiares é a rejeição. Um dos grandes motivos de brigas, de iras, de discórdia é a rejeição. A reação de um homem rejeitado, a reação de uma mulher rejeitada, ela pode ser a mais variada possível, desde a depressão até a ira ou a indiferença. Nós desejamos ser aceitos por Deus. Irmãos, eu acho que se um dia Deus falar para mim, filho, eu vou te rejeitar, porque o teu coração é mau. Eu acho que eu vou endoidar, acho que vou enlouquecer. Porque eu quero ser aceito por Deus. Eu quero ser aprovado por Deus. Eu quero que Deus olhe para a minha vida e bata a palma. E diga, ei filhão, acertou mais uma, beleza, vamos lá. Eu não quero que Deus olhe para mim com a cara de um pai que diz, ê Vinícius, tudo de novo, quase derrubei isso aqui. Eu ia ser reprovado se eu derrubasse o púlpito agora, né? Caim desejava muito ser aceito. Caim desejava muito ter sucesso. Caim desejava muito prosperar. Caim desejava muito vencer. Porém, como o coração dele era errado, ele não conseguiu. Mais para frente, diz a palavra, no verso 11 do mesmo capítulo, diz a palavra assim: és agora, pois, maldito por sobre a terra. Caim, que desejava ser aceito, foi dito por Deus: és agora maldito, amaldiçoado. O que é que determinou a maldição sobre a vida dele? A maldade de Deus. Deus é mau, Deus deseja amaldiçoar as pessoas. Não, Senhor. O que determinou a maldade, a maldição sobre a vida dele, foi o coração dele, que adorou a Deus de forma errada. O que é que determinou? Diz o texto que o Caim depois matou Abel. No final, no verso 7, Deus diz para Caim: Caim, cumpre a ti dominar o desejo do teu coração. Ele já desejava, ele já maquinava, ele já planejava o mal contra o Abel. E Deus já sabia. E diz Deus para ele: cumpre a ti dominar o que tu está sentindo agora. Domina o que tu sente. Irmãos, muitas vezes eu ouvi: eu não consigo não pecar. Eu não consigo. Eu não consigo me livrar de algo. Eu não consigo. Eu não consigo dominar os meus instintos. Ah, pastor, lá em casa, quando dá uma briga, eu vou ficando brabo, brabo, brabo, brabo, brabo, brabo, e eu não consigo parar antes de quebrar alguma coisa. Ah, quando eu e minha esposa a gente se desentende, me dá uma ira, uma raiva, um ódio, e eu não consigo dominar. Se não fosse possível dominar a nossa ira, se não fosse possível dominar os nossos instintos, Deus não diria para Caim: cabe a ti dominar. Se não fosse algo possível, algo real, Deus não teria dito para Caim: o desejo que tu tem, domina ele. Se eu não pudesse vencer o pecado, Deus não pediria para mim. Se eu não tivesse condições de não pecar, de lutar, Deus não diria para mim: filho, sede santo, porque eu sou santo. Se a santidade não fosse algo real, algo possível de ser alcançado, Deus jamais pediria isso para o homem. Mas se Deus fala para mim dominar o meu pecado, para mim dominar os meus instintos, para mim dominar os meus pensamentos, é porque é possível. Agora veio o Natal, a gente pensa, é tudo lindo no Natal. Vem o Ano Novo, vem as férias, e a gente muitas vezes no Natal, no meio da ceia de Natal, o que já está na nossa cabeça já é inveja. Ah, aqui em casa não tem picanha. Ó, na casa lá dos irmãos ricos tem picanha, aqui não tem. Cabe a mim dominar a inveja do meu coração. Ah, criança, é lindo ver criança abrindo presente de Natal. Eu passei com as minhas sobrinhas lá, a primeira vez que eu passei junto com elas. E criança é um ser muito sincero. A minha sobrinha mais velha abriu um presente bem lindo e bonito. E a minha sobrinha mais nova abriu um presente que era uma bolinha, que até agora eu não entendi. Ela tem acho que 6 anos. Ela fez bem assim, ela abriu... Ah, uma bolinha, legal. Era notório a insatisfação daquela criança com o presente. Qualquer um poderia perceber, mas uma criança de 6 anos, por educação, já dominou o que estava pensando. Ela não disse para a mãe dela: é, porcaria de presente que tu me deu. Não, na frente, talvez depois, mas na frente das visitas, ela dominou e disse: ah, legal. Claro que criança é muito sincera e a gente nota. Mas pensamentos pecaminosos, eu tenho condição de dominá-los. Atitudes pecaminosas, eu tenho condição de dominá-las. Eu não sou mais fraco do que o pecado. Eu posso vencer o pecado em Cristo Jesus. Através do sangue do Cordeiro, eu não preciso ser escravo do pecado. E se eu estou sendo... eu posso parar de ser, a partir do momento que eu tomar uma firme posição. Tantas coisas na vida da gente exigem de nós posição, e nós tomamos. Eu vou ser pai agora, Eu tenho que ter uma posição como pai. E eu vou ter. Eu não tenho opção de não ter. Só que para as coisas espirituais, muitas vezes nós deixamos uma margem. Ah, mas se eu não conseguir, Deus me perdoa. Eu tento, mas eu não tento com toda a minha força. Ó, tentei não pecar, não deu. O meu desejo me dominou e eu quebrei tudo. Se não fosse possível, Deus não teria pedido para o Caim. Domina. E o que que Caim fez? Ele não dominou. Ele foi lá e matou o Abel. Irmãos, se nós tivermos um coração completamente voltado para o Senhor, um coração que adora, que entrega, que oferta, um coração generoso, um coração que naturalmente é generoso, um coração que não espera teologias complexas para aprender sobre dízimo. Não, naturalmente eu vou ser um dizimista fiel. Naturalmente eu vou ser generoso nas ofertas. Naturalmente eu vou ser generoso nos meus relacionamentos. Eu estou vendo uma necessidade. Naturalmente, por um princípio de amor, eu vou ir lá e vou tentar socorrer o meu irmão. Ao natural, se nós vivemos dessa forma, o Espírito Santo de Deus vai sempre nos capacitar a dar passos em vitória. Eu tenho sonhos para 2010. Tenho mesmo. Os meus sonhos, eles passam por uma vida de sacrifício agradável a Deus. O princípio passa por uma adoração profunda a Deus. As coisas que eu quero conquistar, elas começam por coisas que eu vou entregar a Deus. E eu vou doar e eu vou ser generoso e o Espírito Santo vai me abençoar. São princípios bíblicos que nós precisamos viver. Amém? Vamos ficar de pé. Queria chamar o louvor. O tema dessa mensagem era ofertas agradáveis a Deus. Em 2009, certamente eu ofertei coisas que não foram agradáveis a Deus. Certamente ofertei coisas que foram agradáveis a Deus. Mas em 2010 eu desejo que a minha vida seja uma oferta agradável a Deus. E se tiver que passar pelo meu bolso, vai passar e eu vou ser fiel a Deus. Eu não vou dar parte do meu dízimo. Não, o dízimo é do Senhor e eu vou entregar ele todo. Eu não vou dar porcentagem, vou dividir o meu dízimo em 3 parcelas. Isso aqui não é Casas Bahia que a gente faz em 24 vezes, não, irmãos. Eu vou ser fiel a Deus, eu vou ser generoso e principalmente eu vou entregar meu coração. Principalmente eu vou entregar as minhas emoções. Principalmente eu vou entregar meu tempo. Eu vou ofertar meu tempo na casa de Deus. Tem tanto trabalho para ser feito, irmão. Ah, eu tenho uma noite livre. Pode procurar a liderança da igreja, que nós vamos te ajudar e tu vai poder trabalhar na casa do Senhor, sim. Tem muita coisa para ser feita. Eu vou ofertar meu tempo. Eu tive um professor no seminário, que era um missionário no meio dos índios. E 10% do tempo dele, ele ofertava dando aula no seminário de graça. Os professores dos seminários, muitos eram pagos. Ele não tinha salário, porque ele estava ofertando o tempo dele, 10%. Do tempo dele, ele estava ofertando e ensinando outros os caminhos do Senhor. Não é apenas dinheiro. O dinheiro, eu até acho que é a parte mais fácil. O mais profundo é a tua vida. O mais profundo é tu entregar o teu coração. O mais profundo é tu entregar o teu tempo. O mais profundo é tu entregar a tua família para se lançar numa aventura de um chamado. O dinheiro é a parte mais fácil. O dinheiro tu vai ali, dá 10%, vive com 90% e tá beleza. Tudo tranquilo. Eu quero nesse ano, diante de Deus, dar o meu melhor. Eu quero dar todos os meus minutos pro Senhor. Ah, mas isso é porque tu é pastor. Quando eu não era, eu já orava isso. E lá no meu trabalho como vendedor, eu testemunhava, eu pregava pros meus colegas, eu orava por eles, orava com eles. Eu fiz discipulado com um colega meu. Não precisa ser pastor para dar tempo para Deus. você mesmo, na sua profissão, na sua realidade. Basta ter o coração sincero e o Senhor vai te honrar. Feche os teus olhos, baixa a tua cabeça. Eu queria pedir para os irmãos trazerem de novo a caixa de oferta. E nós vamos ofertar hoje duas vezes. Porém agora eu quero que tu sonde o teu coração. Se tu tiver como escrever, se tu tiver papel e caneta, se tu não tiver, pode pegar um papel em branco mesmo. E eu queria que você pensasse em algo que você deseja entregar para o Senhor nesse ano que está nascendo. Um dia um pastor fez isso. Na época eu ganhava muito pouco. E eu tinha uma foto minha na minha carteira. E aquele homem de Deus disse, não era um pastor, era um irmão. Aquele homem de Deus disse assim, eu queria te desafiar a ofertar o teu melhor nessa noite, a entregar no altar o teu melhor. Eu peguei a foto da minha carteira, levei para o altar daquela igreja e coloquei no altar. E disse, Deus, essa foto representa a minha vida. E nessa noite eu oferto a minha vida, eu oferto os meus dias, eu oferto tudo o que eu sou no teu altar. E eu me entrego para te servir por toda a minha vida. Daquele dia em diante, minha vida mudou. Eu não estou falando de dinheiro. Fecha os teus olhos. Tecandabala, chori, candabana, che. Recandabala, chori, candabana. Quando orávamos antes do culto, o Senhor me deu uma visão de pessoas ofertando pedaços de pães, pedaços, apenas pedaços. E eu perguntei, Deus, o que são esses pedaços de pães? E o Espírito Santo falou ao meu coração, filho, é o que sobrou, porque as pessoas comeram a minha oferta, as pessoas pegaram parte do que era meu e me trouxeram o que sobrou. Isso não é dinheiro, isso é a tua vida, irmão. Isso é a nossa vida. Eu não quero ofertar, eu não quero entregar a Deus pedaços de coisas ou sobras. Tem pessoas que Deus tem falado, o Espírito Santo tem falado. É chegado o tempo de se entregar por inteiro. É chegado o tempo de ofertar o teu melhor. É chegado o tempo de fazer a oferta de Abel, a oferta das primícias, a oferta da gordura, a oferta da minha alma. A minha vida pertence ao Senhor e nada pode mudar isso. O Espírito Santo tem chamado pessoas e é chegado o tempo de dar passos. Irmão, precisa de fé para dar passos naquilo que o Senhor tem te dito. Filho, eu tenho um chamado ministerial, então é preciso dar passos na direção desse chamado. Filho, eu vou te levar para as nações, eu vou ter que dar passos. E nessa noite, nós vamos ofertar no altar tudo que temos e tudo que somos. Você conhece, o Espírito Santo está nesse lugar. E você sabe o que Deus tem falado ao teu coração. Se você tem como escrever num papel, numa caneta, escreva. Se você não tem, pega um papel em branco. Tem papel e caneta aqui, os irmãos estão passando. Se você deseja papel e caneta, levanta a mão. Nós vamos cantar um louvor e os irmãos vão passar. Pode pegar um envelope do dízimo e escrever no verso. Enquanto nós vamos cantar essa canção, eu queria que você pudesse ofertar algo. Escreve lá, Deus, eu vou ofertar uma noite por semana na tua casa. Deus, eu vou ofertar duas horas do meu dia para a leitura da palavra. Eu vou ofertar algo. E nessa noite, todos aqui, nós temos condições de ofertar algo na casa do Senhor. Porque não é dinheiro. É mais profundo do que isso. É mais profundo. Se você precisa de papel e caneta, levante sua mão. Levante sua mão. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Confirma chamados nesse lugar. Confirma sonhos. Confirma planos. Confirma nessa noite. Oh. aqui à frente, se você deseja se ajoelhar, se você deseja se entregar ao Senhor, faça isso, somos livres, estamos na casa de Deus.